2:36. Olha, Foz do Iguaçu vai contar agora em 2014 com mais uma turma do programa Germinar. O programa Germinar, que é sucesso, né, em vários locais e que vem aí com o objetivo de formar líderes comunitários, pessoas que trabalham em ONG. Mas eu vou conversar com a Alcione Andrade, que é multiplicadora desse programa Germinar aqui na região sul do Brasil e que vai dar mais detalhes para você que está nos acompanhando agora a respeito desse programa. Boa tarde, Alcione. Boa tarde, Cristina, tudo bom? Tudo jóia, obrigada por atender a nossa solicitação e nos conceder essa participação, Alcione. Imagina, é um prazer. Eu que agradeço. Antes de qualquer coisa, Alcione, queria que você explicasse para a gente direitinho do que se trata esse programa Germinar. Então, o programa Germinar, ele surgiu a partir da formação de consultores de uma instituição de São Paulo chamada Digo. Então, algumas pessoas participaram dessa formação e perceberam que existiam conteúdos, existiam ferramentas que era importante que chegasse até as lideranças sociais. Então, esse curso foi transformado e hoje é levado para o terceiro setor, para pessoas que trabalham na área de sustentabilidade, na área social, de uma forma mais acessível. Então, o grande objetivo do curso é realmente o desenvolvimento das lideranças nas comunidades e em todas as cidades do Brasil. E já formou um grande número de pessoas e foram já está perto aí de 100 turmas formadas já, né? Em Foz do Iguaçu, inclusive, está no meio desse número, não é? Isso. Foz do Iguaçu, inclusive, formou a 7ª turma. O ano passado nós chegamos nessa meta, né, de 100 turmas e agora nós já estamos com 107 turmas formadas. Todo ano, novos multiplicadores se formam e abrem novas turmas. O programa é um sucesso, né? Aqui em todo o país e também fora deles. Tem outros. Quais os outros países que esse programa atua também, Alcione? Então, existem turmas no Chile e na Argentina também. Agora já existem multiplicadores que estão buscando levar para Portugal e também para os Estados Unidos. As pessoas que passam pelo programa veem a importância de levar para mais lugares. Então, é isso que é o segredo da grande abrangência que hoje o programa consegue ter. Alcione, eu queria que você falasse para a gente de que maneira que você já falou que é o principal objetivo, né, formar líderes, mas de que maneira que esses agentes formados aqui pelo Germinar, eles podem aplicar seus conhecimentos dentro ali da sociedade que ele vive, dentro da cidade? Legal. Então, assim, o programa, a gente atua muito com o desenvolvimento individual. E aí, de que forma que isso pode ser levado realmente para um grupo, para uma instituição, né? Então, a gente fala que é a formação de líderes facilitadores, porque a ideia é que a gente possa facilitar o processo de desenvolvimento das organizações, dos grupos, das comunidades. Então, a gente trabalha com conteúdos de autoconhecimento, e de como facilitar e estimular o processo de desenvolvimento do outro ou do contexto. Então, é um papel bem de liderança, de consultoria, de estímulo, de que habilidades esse grupo tem que eu posso potencializar, que habilidades que eu tenho que eu posso utilizar com maior qualidade no mundo. Então, é um papel realmente de bastante transformação e da qualidade da sua atuação no mundo. Na prática, então, o Germinar, ele oferece essas ferramentas, né, para que seja colocado em prática tudo que a pessoa é interessada, tudo que ele aprende sobre liderança, o Germinar oferece essas ferramentas. Isso, é um programa bem vivencial, então a gente trabalha com imersão. A gente entra na quinta-feira no programa e saímos no domingo, uma vez a cada 2 meses. Então, são 5 encontros, de 2 em 2 meses, em que a gente pode vivenciar os conteúdos aprendidos, experimentar, colocar realmente na prática diante de públicos diferentes, ali dentro do próprio grupo, e com a participação de clientes externos, que também participam no quarto módulo. E durante um ano, então, você verifica como essas ferramentas estão realmente sendo colocadas em prática no seu dia a dia, né? Da onde você trabalha, no grupo em que você atua. Então, é uma avaliação constante e uma experiência durante o ano todo, né? Certo. E num desses módulos vocês vão contar, inclusive, com a presença de um, vou colocar aqui entre aspas, que é como vocês chamam, né, um germinado, né, que ele já se formou nessa, na primeira turma aqui em Foz do Iguaçu, que vai também compartilhar essas experiências com o pessoal novo. Isso. É, toda turma, a gente convida um novo estagiário, alguém que já participou da turma anterior e que gostaria também passar pelo processo de formação de multiplicador. E normalmente é uma pessoa da própria cidade que vai poder trazer essa experiência local, que vai poder trazer um pouco do que ele vivenciou, além de também experimentar esse processo de multiplicação. Certo. E até para agilizar isso, vocês vão realizar um tira-dúvidas, vai ser antes desses módulos, vai ter um tira-dúvidas que vai ser gratuito também, né? Isso. Na quarta-feira, dia 26 agora, né, depois de amanhã, das 7 às 9 horas, no Hotel Bela Itália. Vai ser um momento de apresentação, um workshop, onde a gente vai conseguir explicar um pouquinho do processo, falar um pouquinho da formação do preço. E nós vamos ter, nesse encontro, com exclusividade, a participação da Sandra Quinteiro, que é uma das fundadoras do programa Germinar, lá em 2003. E ela vai poder estar com a gente aí nesse encontro do dia 26. Ah, que bom, então. A gente espera, então, que vocês realmente, que as pessoas procurem aqui em Foz do Iguaçu, vocês formaram. É, são quantas pessoas formadas aqui, Alcione? Então, foi a primeira turma e nós tivemos 21 participantes, assim, que conseguiram, de alguma forma, estar conosco nos 5 módulos, né? Certo, e agora já, e a formação tão, foi tão assim, estão tão capacitados que já vão poder já participar desses próximos módulos, até trocando essas experiências, né, com os novos germinados, né, vamos chamar assim. Isso. Nossa, e esse então, workshop agora do dia 26 vai ter a participação desses integrantes do grupo anterior, para poder também trocar dúvidas, trocar experiências, tirar dúvidas. Certo. E poder esclarecer como é que funciona todo o processo, né? Bom, então para quem quiser tirar também dúvidas a respeito disso, né, nós temos aqui alguns telefones de contatos, né, para a gente poder, para informar esse pessoal, Alcione. Isso, temos sim. A gente tem o contato do Juliano, certo, que é o nosso estagiário aí em Foz, que é mais até acessível para poder ligar, né, para quem é aí de fora. Certo. Então, o telefone dele é 45-9971-7860. Ah, o Juliano então vai ser multiplicador aí de Foz do Iguaçu. Ah, então tá certo. E você vai estar presente também nesses módulos e no workshop também? Também, estarei aí. Eu vou de Curitiba e a Sandra Quinteiro vai de São Paulo para ir. Então tá, então fica só lembrança, então, para quem quiser tirar já, ter um gostinho do que vai ser, né, esse programa, o Germinar, né, um tira dúvidas, né, gratuito, que acontece na próxima quarta-feira no Hotel Bela Itália, né, o pessoal sabe onde é que é aqui o Hotel Bela Itália. A gente lembra também que essa entrevista vai estar disponível logo mais no cbnfoz.com.br, onde você vai tirar, vai poder ter outras informações, também tirar algumas dúvidas. Eu agradeço ao senhor a sua participação e estamos torcendo que as pessoas realmente procurem, né, para poder se inteirar bem do que é esse programa, né, fazer a sua parte na sociedade, né, cumprir o seu papel de liderança também. Legal, obrigada você pelo espaço e estaremos lá aguardando todos os curiosos, todo mundo que se interessou a conhecer um pouquinho mais do programa. Tá certo, então, Alcione, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Obrigada, um abraço. Um abraço. Eu conversei então com Alcione Andrade, Alcione que é multiplicador do programa Germinar aqui na região sul do Brasil, esse programa que é sucesso em todo o país fora dele, e é uma iniciativa também do Instituto Ecossocial de São Paulo para formar agentes, né, quem está interessado em ser uma liderança comunitária, né, saber qual que é o seu papel na sociedade. Esse curso, então, aí do Germinar vai tirar todas as suas dúvidas. Agora, 2 horas e 45 minutos, vamos fazer um rápido intervalo comercial, a gente volta na sequência. Música.